Vamos à palavra de Deus, vamos meditar nesta noite. Eu queria ler com você o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, Novo Testamento. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 10. Quero ler do verso 1 até o verso 12. Encontrou? Acompanhe na sua Bíblia no telão, que diz assim: portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23 mil. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, ou botar Deus à prova em algumas versões, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhe aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Em outra versão diz: aquele que julga estar de pé, cuide-se para que não caia. Espírito Santo de Deus, toma frente nesse momento, Pai. Seja o pregador desta noite, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito, Senhor, esteja trazendo unção sobre a nossa vida agora. Sobre mim, no transmitir o Teu recado, Senhor, eu preciso imensamente. Eu não posso subir aqui sozinho, Senhor. Eu preciso da Tua direção, eu preciso que Tu esteja iluminando o meu coração, para eu dizer alguma coisa, Senhor, ao coração dos meus irmãos que vieram aqui não para ouvir a voz do pastor, vieram para ouvir a Tua voz, Pai. Que ela prevaleça, que a Tua palavra seja percebida, seja compreendida, que Tu venhas a testificar em nosso coração aquilo que Tu nos ensina, para que possamos crescer juntos, Senhor, na Tua presença, para que possamos amadurecer na fé, no conhecimento de Jesus, para que a nossa vida seja edificada, Pai. Porque vivemos num mundo difícil, vivemos num mundo oprimido, vivemos num mundo de trevas, e nós precisamos de estrutura espiritual para viver nesse mundo, Senhor, sem nos contaminar por ele. Portanto, te pedimos que Tu nos ensine nessa noite, e que tragas esclarecimento ao nosso coração. É o que oramos, e pela fé agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, e vamos juntos dizer amém. Eu creio que cada um de nós aqui, queridos, que deseja construir uma vida espiritual dinâmica, uma vida espiritual avivada, é o seu desejo? Eu não consigo aceitar viver uma vida devagar, uma vida espiritual me arrastando, prostrado. Eu peço e oro a Deus todos os dias que o Espírito Santo me ajude a viver a vida cristã da forma como deve ser vivida, não para ser suportada, mas para ser desfrutada. Porque se Cristo habita em nós, se Cristo habita o nosso coração, nós temos razões de sobra para curtir a vida de verdade, e curtir a vida com V maiúsculo, porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, Jesus tem vida abundante para nós. Ele disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele não veio para esse propósito. Ele veio para nos dar vida, e disse a qualidade de vida, disse que é uma vida em abundância, além da nossa capacidade até de conter, além da nossa capacidade até de compreender, porque é vida de Deus em nós. A vida de Deus no coração de alguém muda essa vida, muda a história dessa vida. Então eu creio que Deus tem a realizar em cada um de nós, e por isso Jesus enviou o Espírito para habitar os nossos corações, para que tenhamos essa vida avivada, que a nossa vida espiritual seja dinâmica, tenhamos alegria de viver e andar com Deus, deixando Deus trabalhar na nossa existência, Deus trabalhando na nossa vida. Então todos nós queremos construir essa vida espiritual dessa forma, mas toda construção, guarda isso no seu coração, na sua mente, toda construção precisa ter o cuidado de evitar aquilo que pode comprometer a obra. Toda construção, seja de uma casa, seja de um prédio, seja de uma obra pública, seja a construção de vida, de um casamento, de uma família, de uma carreira profissional, tudo isso nós chamamos de construção de vida. E toda construção requer cuidado. Qual é o material que nós utilizamos na construção? Quais são os cuidados que nós temos na construção? Não podemos construir de qualquer maneira. Nós temos um exemplo no Rio de Janeiro de uma tragédia acontecido em 1998, no início de 1998, acho que foi no mês de fevereiro, na Barra da Tijuca, onde o prédio Palace 2, não sei se você lembra dessa reportagem, que foi algo no Brasil e no mundo, parte do prédio desabou de madrugada, as pessoas dormindo, pessoas morreram, pessoas vieram a perder a sua casa, porque dias depois aquele prédio teve que ser demolido, teve que ser implodido, e foram investigar quais as razões daquele bonito prédio, daquele caríssimo prédio, Barra da Tijuca, veio a desmoronar. Eu não lembro quantos andares tinha aquele prédio, mas foram investigar e chegaram à constatação de que a empresa, a empreiteira que construiu aquele prédio, utilizou material de segunda qualidade, para baratear, para economizar, para ganhar mais dinheiro, não usar os devidos materiais. Bonito prédio, um caríssimo prédio, mas que desmoronou por causa do não cuidado na construção daquele prédio. Então, com a nossa vida, amados, é a mesma coisa. E é interessante esse texto aqui que nós vamos trabalhar no nosso coração. Se você, eu não pedi, esqueci de pedir de você manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar aqui ao texto de 1 Coríntios capítulo 10, deixa uma marcaçãozinha aqui, mas o apóstolo Paulo, ao trabalhar o coração da igreja de Corinto, ele traz à luz um fato bíblico, que foi a peregrinação de Israel no deserto, em direção à terra de Canaã. Eles haviam saído do Egito e estavam atravessando um deserto rumo à terra prometida, terra que manava leite e mel, que era a promessa de Deus para o seu povo. Eles foram libertos com a mão poderosa de Deus do Egito, foram guiados por Deus pelo deserto e chegaram em Canaã. Mas nessa travessia do deserto aconteceram coisas que a Bíblia está dizendo aqui. Paulo está trazendo à luz, dizendo que tudo aquilo que aconteceu se torna exemplo para nós hoje, para nós olharmos aqui, tirarmos lições, para nós tirarmos exemplo para a construção da nossa vida espiritual, porque ele trata de coisas aqui muito importantes, amados. Porque quando a gente olha para a história de Israel na travessia do deserto, nós vamos ver que Israel teve erros e acertos. Aliás, o que eu acho bonito na Bíblia é que todas as histórias de vida que você encontra na palavra de Deus, você vai ver gente acertando e errando. Primeiro, mostrando que nós não somos perfeitos, que nós somos seres humanos sujeitos a falhas. Nós nascemos em pecado, então não há nenhuma perfeição em nós. E a Bíblia mostra exemplo de homens e mulheres que na sua história de vida eles acertaram e erraram. E por que a Bíblia mostra? Por que a Bíblia não esconde essas coisas? Mostra a realidade do ser humano, para que nós possamos olhar e nos ver, para que possamos Até porque a própria Bíblia, Tiago comenta que a Bíblia é como um espelho que a gente se vê. Quando você lê a palavra de Deus, você observa que nós, seres humanos, somos falhos, temos os nossos deslizes, temos as nossas fraquezas. Então Deus trabalha através desses exemplos para que nós possamos tirar lições, para que nós possamos ter o devido cuidado, para não incorrer no mesmo erro que aqueles homens e aquelas mulheres que estão na Bíblia cometeram. Como também nos ensina a acertar como eles acertaram. E assim a gente cresce, e assim a gente vai amadurecendo. Diz aqui o texto de que eles foram batizados na nuvem como no mar. Paulo está fazendo aqui um paralelo entre o que aconteceu lá no deserto e o que acontece na nossa vida espiritual. Quando ele diz que eles foram batizados na nuvem e como no mar, a nuvem, ele faz menção de Deus guiando o povo. Havia uma nuvem durante o dia que se movia e o povo seguia a nuvem. À noite, aquela nuvem, ela tinha um aspecto de uma coluna de fogo para iluminar tanto o arraial, quando eles estacionavam, armavam as suas tendas, como também até para iluminar o caminho caso eles estivessem marchando, caminhando durante a noite. Então era Deus presente guiando o seu povo. E o mar fala exatamente daquele evento do Mar Vermelho, quando Deus abriu o mar. E esse momento em que a nuvem de Deus começa a guiar, esse momento que eles atravessam o mar, foi o momento da total libertação do povo. Porque a libertação não se deu quando eles saíram do Egito, a verdadeira libertação aconteceu quando eles passaram pelo mar. Porque antes de passar pelo mar, Faraó estava no encalço. Faraó estava indo para destruir Israel. Aí Deus então faz o milagre da abertura do mar, eles passam. E isso Paulo está chamando de que eles foram batizados na nuvem e no mar. Eles tiveram a experiência de sair da escravidão para a liberdade da salvação. E nós também, amados, que fomos unidos a Cristo, nós também desfrutamos desta verdade. Porque Ele, Jesus, a Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. O reino de Deus é esta Canaã que nós vivemos hoje. É uma Canaã espiritual, mas é uma terra que mana leite e mel. É a terra onde Deus supre as nossas necessidades. E porque hoje somos livres no reino de Deus? Porque Ele já nos libertou do Egito. Ele já nos libertou da escravidão, do pecado. Nós somos agora livres para servir a Deus. Não quer dizer que não venhamos a pecar mais. Não, não é isso. Mas o pecado não tem mais domínio sobre nós. Porque sobre nós está o sangue de Jesus. O sangue que nos purifica, o sangue que nos... alveja as vestiduras da nossa vida, da nossa santidade. Então ele faz esse paralelo, como ele diz também que eles comeram do maná, do pão do céu, porque enquanto atravessavam o deserto, durante todo o tempo de travessia até chegar em Canaã, todos os dias Deus mandava o maná, Deus mandava o pão de cada dia. Eles acordavam, saíam da tenda e viam no chão espalhado na areia como que umas sementes, e dali eles pegavam aquilo e produziam pão. Inclusive Deus dizia: não guarde desse pão para o dia seguinte, vivam da providência de Deus, porque todos os dias Deus vai mandar. E assim fazia. Aqueles mais incrédulos que reservavam, não, deixa eu garantir o meu futuro, e guardavam, diz que apodrecia. Eles não conseguiam fazer nada no dia seguinte, porque eles tinham que depender da providência de Deus. Então toda manhã eles catavam lá o maná que caía durante a noite e preparavam o pão. Deus só permitia na época do sábado, porque eles não podiam colher por causa da lei do sábado. Era a única data que Deus permitia que não se estragasse, mas no restante eles dependiam da providência diária de Deus. É por isso que Jesus nos ensina dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque Deus tem providência para nós, amados. E acima de tudo, é porque Jesus, Ele se declarou o pão da vida. Ele disse lá no final do versículo 57 de João capítulo 6, ele diz: quem de mim se alimenta por mim viverá. Então quem se alimenta de Jesus na sua alma, no seu coração, tem vida, porque nós também temos comido deste pão do céu, que já foi enviado ao mundo, Jesus Cristo. Diz que eles também beberam água da rocha. Você conhece o fato, quando Moisés faz sair água da rocha, no momento de sequidão, no momento onde não havia água, onde o povo estava sedento, e o povo foi saciado com a água que passou a jorrar da rocha, foi um milagre de Deus. Da mesma forma, nós temos bebido dessa água espiritual que sai de Cristo, e essa água se chama Espírito Santo, essa água se chama Palavra de Deus. São os dois elementos que tem essa conotação de água na Bíblia, é o Espírito Santo e a Palavra, porque Jesus disse que quando Ele sacia a nossa sede, do nosso interior flui um rio de água viva. E que água viva é esta? É a presença ativa, é a presença que se move do Espírito Santo em nosso coração. Não é à toa que naquele encontro com a mulher na beira do poço, que está registrado em João capítulo 4, no início do versículo 14, Jesus diz: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então essa água viva nós temos à nossa disposição. Quando você medita na palavra, você está bebendo desta água. Quando você deixa o Espírito Santo se mover em você, você está sendo saciado no seu espírito, porque nós temos essa água espiritual que sai de Cristo e nós precisamos beber. Amados, isso tudo que eu falei aqui mostra que Deus colocou a minha e a sua vida de pé, e graças a Deus por isso. É importante a gente frisar isso. Como estava a nossa vida? Caída, prostrada, num mar de pecado. A nossa vida não tinha um futuro eterno, não tínhamos expectativa, não tínhamos esperança, vivíamos o dia a dia. O que vai ser depois de eu morrer? Não sabíamos. Razão pela qual muitos têm pavor da morte, porque não sabe o que vai encontrar do outro lado. Não tem esperança. Nos problemas que enfrenta, não tem capacidade de suportar, de enfrentar. Me dói o coração ver todos os dias nos noticiários, amados, casos de assassinatos, de homicídios. Doeu o coração no Dia dos Pais. A jovem postou uma homenagem ao seu pai. Minutos depois, aquele pai mata a mãe, mata a filha e se mata. Isso dói o coração, porque o mundo está assim, o mundo está sem Deus, o mundo está sem esperança, as pessoas estão prostradas, elas podem até estar sorrindo, elas podem até estar ostentando alguma coisa, elas podem na rede social mostrar que está tudo bem com elas, mas estão chorando por dentro, estão destruídas por dentro, estão infelizes por dentro, estão depressivas por dentro. De vez em quando a gente esbarra em algumas notícias, a gente tem visto de vez em quando atores famosos e principalmente cantores de algumas bandas conhecidas no mundo inteiro se suicidando, mostrando como está a vida das pessoas prostradas. Mas que bom que Deus colocou a nossa vida de pé, amados. Que bom que Deus nos deu essa chance de encontrar a Ele, de abraçarmos esse Jesus maravilhoso que mudou a nossa vida, que nos conscientizou da nossa realidade, de que precisamos e carecemos de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas quando a gente abraça o Senhor, Ele cuida da gente, Ele nos liberta, como nós já falamos, e nos coloca de pé. Aí vem a Bíblia e nos adverte, dizendo: cuidado! Cuidado para que você não caia. A sua vida está erguida, a sua vida está de pé. Cuidado para que essa construção não desabe, não venha desmoronar. É um alerta de Deus para nós, amados. O fato de Deus nos botar de pé não significa que não temos mais que vigiar. Jesus disse que temos que orar e vigiar. Porque o orar nos mantém de pé, mas o não vigiar, corremos o risco de desabar. Porque de repente a gente começa, sem esse cuidado, a incluir material de segunda qualidade na nossa construção, a trazer elementos estranhos ao que Deus nos ensina a trazer para a nossa vida, a trazer esses elementos que vão contaminando e de repente a gente se vê em queda. E a Bíblia está dizendo: cuidado, aquele que julga está de pé, vigie, cuide-se para que não caia. E por isso Paulo vem com esse alerta, dizendo: olhe para os exemplos bíblicos e traga lições para a sua vida e tenha cuidado para que você permaneça de pé, porque Deus quer que nós venhamos a permanecer de pé. Mas somos nós que muitas das vezes largamos da mão de Deus e começamos a nos segurar em outras coisas, e aí sem perceber nós vamos vendo a vida desmoronando. Então, o que pode causar uma queda espiritual, que é um tema que nós vamos abordar hoje, os motivos da queda espiritual. Paulo aqui trata, aqui em 1 Coríntios, então você que marcou aí na sua Bíblia, volte a abri-la, ou se você já está com ela aberta, veja o capítulo, o versículo 6, vamos ver aqui alguns elementos que causam, que podem provocar queda espiritual para nós vigiarmos mais. Versículo 6: esses fatos ocorreram como exemplos para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Ou seja, não cobiçar coisas más, não cobiçar o que é ruim. O que a Bíblia está dizendo é: cuidado com a cobiça, cuidado com a cobiça, porque é na cobiça que eu e você somos tentados, irmão. Sabia disso? Às vezes a gente tem aquela visão religiosa, que tentação, que nem desenho animado. O camarada está caminhando, daqui a pouco aparece um diabinho aqui do lado dele, no ombro, dizendo para ele fazer alguma coisa errada, alguma coisa ruim. E depois, do outro lado, aparece um anjinho, dizendo: não faça. E fica aquela guerra, como se tentação fosse o diabo surgindo na nossa vida e dando na bandeja aquilo que vai nos prejudicar, e nós não resistimos a isso. O que a Bíblia mostra é que o diabo, ele não fica nos puxando para o pecado, o diabo não fica nos empurrando para o pecado, ele apenas tenta atiçar a nossa cobiça, apenas isso. O que ele faz é despertar em nós o desejo por coisas que não são para nós, o desejo que se desperta em termos aquilo que Deus não definiu para a nossa vida, porque cobiçar é isso, é desejar o que não é para a gente, o que não é nosso, o que Deus não permitiu para a nossa vida. Tanto é, amados, que tem coisas que a Bíblia nos ensina a fugir delas, porque tem essa propriedade de ou atiçar a nossa cobiça ou nos levar a tomar atitudes que nós depois vamos nos arrepender, de atitudes que muitas das vezes se tornam tão complicado resolver o que criamos, que muitas das vezes tem pessoas que nem conseguem mais reverter o quadro. Então a Bíblia vem e diz para a gente, para nós fugirmos, por exemplo, da impureza, que é tudo aquilo que contamina, que tudo aquilo que pode contaminar a nossa vida. A Bíblia diz: passa longe, não chega muito perto, não brinca com aquilo que pode contaminar a sua vida, prejudicar a sua vida. A Bíblia nos ensina a nós fugirmos do orgulho, a fugir da avareza. O que é avareza? Amor ao dinheiro, porque ela é a raiz de todos os males, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. A fugir da ira. Ah, pastor, como fugir da ira? Eu sinto raiva, é verdade. A raiva vem, a ira vem, ela se inflama em nossos corações. Ninguém aqui está isento de sentir raiva. Talvez você já tenha sentido hoje. Talvez tenha a esposa que quis esganar o marido hoje. Talvez tem gente que diz: amanhã, segunda-feira, eu tenho que voltar ao trabalho e que aquela pessoa que trabalha comigo me tira do sério. A raiva vem, mas o que a Bíblia diz é: o que você faz com essa raiva? Você aceita ela? Você mantém ela? Você lança mais combustível nela? O que a Bíblia diz? Irai-vos e não pequeis. Se eu me iro, se eu tenho raiva, se aquilo se transforma num ódio, algum sentimento assim, e eu dou vazão, eu tomo atitudes motivadas por ela, aí eu vou pecar. Então o que a Bíblia diz é, quando a raiva vier, não faça nada enquanto você estiver com raiva, aguarda, não fala, não abre a boca, não decide, não discipline, porque senão você não vai disciplinar, você vai violentar. Deixe a poeira assentar, deixa você enxergar novamente a situação, a sua alma se tranquilizar, aí você então toma a atitude. É por isso que algumas pessoas dizem para você contar até 10 antes de tomar alguma atitude quando você está com raiva, mas é verdade. Talvez para alguns até precisa de um pouquinho mais, né? Contar até 50, até 100. Mas a verdade é que a gente não pode reagir motivado pela ira. A gente não pode alimentar a ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, você ficou com raiva, não vai dormir com ela. Não vai dormir com ela, resolva. E uma das coisas que nos ajuda a resolver a ira, amados, é lançar sobre Deus, sabe? É entregar ao Senhor, porque a ira, muitas das vezes, faz a gente se vingar. E para alguns, vingança traz alegria, porque eu consegui resolver a minha ira. Não resolveu, não. Alguém já disse que se você quer ficar feliz por um momento, vingue-se. Mas se você quiser ficar feliz toda a vida, perdoe. Veja que a Bíblia aponta os caminhos. A ira é algo que a Bíblia diz que damos lugar a quem? Ao diabo. Quando a Bíblia diz irai-vos e não pequeis, logo em seguida Paulo diz e nem deis lugar ao diabo. Quando eu me iro e alimento a ira, eu estou abrindo as portas para o diabo entrar. E quando o diabo entra, amados, não vai ter coisa boa acontecendo. Deus se afasta e o diabo faz a festa, não é verdade? Concorda comigo, querido? Então é algo que a gente precisa deixar Deus trabalhar no nosso coração, para que não venhamos a dar o combustível que a ira necessita. Quando ela vem no nosso coração, estamos sujeitos, mas precisamos saber lidar com ela. A Bíblia nos ensina a fugir da inveja. Inveja é um problema. Tem muita gente com medo de olho gordo. Tem medo de olho gordo? Está amarrado, pastor, está amarrado o olho gordo. Tinha até uma frase assim, né? Que eu vi em alguns, no para-brisa de alguns carros, está amarrado o olho gordo. A pessoa tem medo da inveja, de ser alvo da inveja. Não tenha medo de alvo de inveja de ninguém, amados. Quem está em Jesus não tem que ter medo de nenhuma consequência vinda do outro lado. Isso é misticismo. Agora, cuidado com a tua inveja. Aí, cuidado. Só para você ter uma ideia, Salmo 73, não vou ler todo ele não, só para você entender o que aconteceu aqui com um homem chamado Asaf. Asaf era um dos principais dirigentes da música do templo, de coordenar a música, o coral, os salmos, e ele foi autor, inclusive 73 foi ele que compôs. Ele diz aqui, com toda certeza, Salmo 73, Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quantos cultivam um coração sincero, glória a Deus. Aí ele diz, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Ele estava de pé, quase caiu. Por quê? Por pouco, ele diz, não escorreguei, porquanto eu acumulava a inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade desses ímpios. O que ele estava fazendo aqui para ter inveja? Se comparando. Eu sou servo do Senhor, eu sirvo no templo, eu tenho um meu ministério, eu creio num Deus que abençoa, mas quando ele olha para o ímpio e se compara, ele diz, espera aí, aquele ali troca todo ano de carro e eu aqui com meu fusquinha. Aquele ali ganha um ótimo salário, eu aqui fazendo malabarismo para dar até o final do mês. Ele começa a se comparar e a Bíblia diz que ele começa a ter inveja. Ele começa a achar, não vale a pena servir a Deus, porque se ele não serve a Deus e ele está prosperando, ele parece ter boa vida, ele parece que não tem preocupação nenhuma, eu vivo aqui em sofrimento, em angústia, e ele está muito bem sorrindo. Ele disse, eu quase escorreguei aqui por causa da inveja. Porque a gente tem essa tendência, né, de comparar. Se o outro tem mais sucesso com a gente, isso mexe com a gente. Então a inveja é um mal na nossa vida, amados. A sociedade está no que está porque as pessoas são invejosas. Por isso as pessoas estão tão egoístas, só estão pensando em si mesmo. E quando olha para o outro, não olha com um olhar de amor, não olha com um olhar altruísta, olha no olhar de se comparar, de ter inveja um do outro. E é por isso que muitas das vezes tem problemas em ambiente de trabalho, por causa de inveja, de querer ser melhor do que o outro, né? De ganhar a promoção na frente do outro, nem que tenha que puxar o tapete. Então, as consequências desse alimento da inveja é um problema. E Paulo está dizendo aqui, olha, cuidado com isso, fuja da inveja, fuja das palavras torpes, das palavras indecentes, das palavras que ferem os bons costumes. São as orientações bíblicas, amados. É por isso que é importante nós meditarmos na palavra, lermos a palavra, porque a Bíblia vai nos dando a direção de uma boa construção de vida, dizendo, cuidado com esse material ruim, porque quando a gente traz esse material ruim para a nossa vida, nós caímos, porque somos tentados na cobiça, desejar o que não é para a gente. Paulo também continua dizendo, versículo 7, volte aqui ao texto, deixa eu voltar também, versículo 7, não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. Espera aí, pastor, mas o povo evangélico não se encurva para uma imagem. Povo evangélico, você vê, a nossa igreja não tem nenhuma imagem aqui. Então, como ser idólatra? É possível um crente ser idólatra, se tornar idólatra? Paulo está fazendo menção aqui ao bezerro de ouro. Eles construíram um bezerro de ouro. Olha que coisa. Moisés subiu ao monte Sinai. Deus chamou Moisés, onde Deus ia dar os mandamentos. Deus ia falar com Moisés. E ele se demorou lá, se eu não me engano, acho que foram 40 dias, mais ou menos, que ele subiu e não apareceu mais. O povo começou a ficar inquieto, o povo começou a ficar preocupado, o povo começou a ficar agitado. Olha o que esse povo fez, o povo do Senhor, o povo de Deus. Chegaram para Arão, que era o sacerdote, disse, Arão, aliás, Arão na época ainda não tinha a função de sacerdócio, mas era o irmão de Moisés, era o porta-voz de Moisés, e ele praticamente seria o líder na ausência de Moisés. Então eles vão a Arão e dizem, Arão, toma todo esse ouro e constrói para nós um bezerro para nós adorarmos. Amados, não entra na minha cachola isso. Um povo que experimentou o milagre da libertação da mão poderosa de Deus, nesse momento eles estavam mudando o alvo de adoração, tiraram do Senhor para colocar num bezerro de ouro, na figura de um animal. Eles trouxeram uma prática que eles viam lá no Egito, mas que lá no Egito eles não praticavam, eles serviam ao Senhor mesmo na escravidão. Agora, no momento que eles estavam livres, eles mudam o alvo de adoração. A questão é que muitas das vezes nós também construímos bezerros de ouro na nossa vida, às vezes sem perceber. O problema está naquilo que ocupa o primeiro lugar do nosso coração. Sabe de uma coisa? Tudo que ocupa o primeiro lugar de uma pessoa é o seu alvo de adoração, seja o que for. Por isso nós sempre frisamos que o primeiro lugar tem que ser de quem? De Deus, de Jesus. Se Deus é o primeiro lugar, Ele será o meu alvo de adoração. O problema é que as pessoas às vezes tiram Deus do primeiro lugar, como o povo estava fazendo aqui, coloca outra coisa ou outra pessoa. Vai ter gente que vai colocar o trabalho, vai ter gente que vai colocar desejo pela fama, vai ter gente que vai colocar uma pessoa, às vezes um filho, um ídolo que ele curte, vai colocar alguma coisa ali. Tem gente hoje até colocando o celular como o primeiro lugar do seu coração. Por incrível que pareça, tem psicólogos se especializando em atender pessoas viciadas em celular, não é, pastor Gilmar? Porque tem gente, amados, hoje, que se o celular quebra, se o celular cai no vaso sanitário, se ele perde o celular, ele tem a sensação que vai morrer, Ele diz: meu Deus, como eu vou viver sem o celular? Como eu vou sair de casa sem o celular? Se acontecer alguma coisa comigo, eu não tenho contato. Ela se sente desconectada com todo mundo. Porque hoje o que nós mais vemos hoje em dia são as pessoas direto no celular. Às vezes eu estou sentado na mesa com os meus filhos, quando eu olho, cada um com o celular. Não tem diálogo. Eu já conversei com os meus filhos dentro de casa pelo WhatsApp. O celular é bom? É bom. Tem muita coisa boa. O problema não é a máquina. O meu celular está aqui, eu gravando a mensagem. O celular não é a máquina. O problema não é a máquina, o problema é o ser humano, que muitas das vezes constrói bezerros de ouro. Entende, irmãos? Eu não sei se eu estou aqui pregando e tem alguém aí lendo o WhatsApp, curtindo no Facebook. Isso acontece hoje nas igrejas. A gente está desconectado com o que Deus está falando e vamos ver com o que os outros estão falando. Até as nossas relações se tornaram mais virtuais do que reais, né? Antigamente, nós que já somos de uma geração que brincamos na rua, que jogamos bolinha de gude, pique-esconde, pique-bandeira, que tivemos mais esse lidar com as pessoas, hoje as crianças estão se isolando dentro dos seus quartos, de frente para um computador ou no celular. O que eles estão vendo? Ou estão jogando jogos ou estão no YouTube. E você hoje não vê mais as crianças brincando como se brincava antes. Fiz só um comentário sobre o celular, mas você está entendendo o que significa construir um bezerro de ouro? É tirar Deus do lugar dele e colocar alguma coisa. É aí que nos tornamos idólatras, porque aquilo que ocupa o nosso primeiro lugar do coração será o nosso ídolo, amado. É para onde o nosso foco estará, onde o nosso coração vai estar. E Paulo diz: não se torne idólatra, porque tem muita gente que começa a cair aí, começa a desvalorizar Deus, a rebaixar Deus e colocar outras coisas na frente de Deus. No versículo 8 ele diz sobre o praticar a imoralidade, diz o verso 8: não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram. A Bíblia, quando trata a imoralidade, ela trata muito no seu contexto sexual. É onde a Bíblia mais enfatiza, nesse contexto de imoralidade sexual. Porque a Bíblia, queridos, não condena o sexo. A Bíblia não condena o sexo. Sexo é bênção de Deus. Só que é bênção dentro do propósito que Deus estabeleceu para o sexo. Que é o quê? O casamento. Por mais que o mundo ouvir essa mensagem vai dizer: esse pastor aí está com nada. O mundo é diferente hoje. Para uma jovem dizer no seu grupo de amizade da escola, dizer que ainda é virgem, ela vai ser alvo de piada, porque o mundo vive essa chamada liberdade sexual. A questão é que a igreja, ela não condena o sexo. A igreja, ela declara que sexo é bênção de Deus, agora dentro do propósito do Senhor. O problema é que o mundo pegou aquilo que é bênção e distorceu. O mundo pegou aquilo que é bênção de Deus para a união de marido e mulher, para a intimidade de marido e mulher, para prazer de marido e mulher, e o diabo utilizou isso para destruir a vida de muita gente, mudando todo o conceito e visão do que é o sexo saudável. Aí nós vamos olhar para o mundo, o que nós vamos ver no mundo? Promiscuidade. O que é promiscuidade? É gente que faz sexo com qualquer um. Com qualquer um. Até sem compromisso nenhum. É o que chamamos de promiscuidade. A gente olha para o mundo e a gente vê fornicação. O que é fornicação? É o sexo entre solteiros, antes do casamento. Nós olhamos para o mundo, o que a gente mais vê? Adultério. O que é o adultério? É o sexo fora do casamento. A gente olha para o mundo, o que a gente vê? Prostituição. É gente vendendo sexualmente o seu corpo. Quando a gente olha para o mundo, o que a gente vê? Homossexualismo. Pessoas tendo relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. O que a gente vê quando a gente olha para o mundo? Incesto. Se fazendo sexo com o irmão, com a mãe, com o pai ou com um filho. O que a gente vê no mundo, na sociedade? Bestialidade. Sexo com animais. Olha toda a deturpação, amados, que foi feita com aquilo que é bênção para o casal desfrutar. E esse é um contexto muito delicado. Esse é o contexto que muitas das vezes não abordamos na igreja, muito mais num culto como esse. Mas é importante nós falarmos sobre isso, porque a Bíblia diz que esse é um ponto muito delicado e que mexe com todos nós, porque Deus nos fez biologicamente seres sexuais. Temos hormônios, temos desejos. O desejo em si não é mau. A questão é como eu utilizo esse desejo e aonde eu utilizo esse desejo. Então, quando a Bíblia fala sobre esse contexto de imoralidade sexual, amados, é algo muito sério para a gente ter a coragem de encarar, a coragem de abordar e a coragem de refletir sobre a nossa vida. Porque, só para você ter uma ideia, hoje a gente está vivendo uma situação no meio evangélico de muitos irmãos e irmãs também que estão viciados em pornografia. Antigamente, para você ter acesso à pornografia era um pouco mais difícil. Quando eu era jovem, você passava na banca de jornal, as revistas todas lacradas e tudo mais. Hoje, está no celular. Hoje você acessa os sites, milhares e milhares de sites no mundo inteiro. Você faz uma pesquisa no Google, amado, se você não ter cuidado, você vai esbarrar numa pornografia, numa imagem pornográfica. Aí você pensa, meus filhos, quando fazem pesquisa na escola, Jesus guarda os meus filhos. Porque ele corre o risco de botar lá um tema da pesquisa que ele precisa trabalhar para a escola e de repente vem lá imagens pornográficas. O acesso hoje está muito fácil, amados. E a gente vê irmãos sofrendo interiormente porque se tornaram viciados na pornografia. E muitas das vezes casados. Não pense você que é só o solteiro. Gente casada, que está vivendo crise no seu casamento, porque essas coisas vão penetrando, a gente vai dando vazão, a gente vai permitindo, sabe, ao invés de fugir, a gente vai se aproximando, bom, deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu ver se... A gente acha que se garante. Não, eu sou de Deus, isso aí não... A gente vai por curiosidade, daqui a pouco a gente está viciado. A gente não consegue mais passar sem ver. E aí isso contamina a mente, isso contamina o coração, isso traz sentimentos de culpa, porque a gente tem a consciência que nós somos de Cristo, que Deus nos chamou à santidade, e a gente está sendo alimentado por esse lixo, amado, que o mundo tem colocado à disposição das pessoas. Eu estava vendo agora uma reportagem essa semana de uma cantora que está aí no auge, fazendo clipes e sendo convidada até para fazer clipe com cantoras internacionais, dizendo por que usa a sexualidade nos seus clipes, porque vende mais, porque chama atenção. Você vê filmes, você que vê novelas e tudo mais, antigamente dava 10 horas da noite e minha mãe mandava dormir, eu não podia assistir a novela das 10. Hoje a novela que era das 8, agora começa às 9 e vai até às 10. Mas se você assistir a novela das 6, de repente você vai ver cenas de sexo. Antigamente só passava em horários. E os pais, né? Não, vai para a cama, hora de dormir. Hoje tudo está sendo muito fácil, amados. Hoje tudo está sendo muito aberto, em nome de uma liberdade sexual. Só que o que a gente vê é que essas coisas não estão colocando as pessoas de pé. Estão destruindo casamentos, estão destruindo corações, estão destruindo a mente das pessoas. As pessoas estão vivendo numa situação... porque essas coisas estão contaminando. Israel se prostituiu, diz o texto, com as moabitas. Quando eles estavam atravessando, passaram por Moab, e eles foram seduzidos pelas mulheres moabitas, e começaram a ter relações com as moabitas. E sabe o que aconteceu? Elas ganharam o coração daqueles homens, e eles passaram a adorar o Deus dos moabitas. Olha que ponto chegou a influência, a contaminação, a ponto deles se corromperem e viverem uma situação tão difícil como aconteceu naquele tempo. Isso é alerta para a gente, amados. Igreja, vamos nos despertar para isso em nome de Jesus. Amém. Vamos vigiar o nosso coração. Cuidado com os desejos da sua carne. A carne tenta nos seduzir, a carne tenta nos levar para esse lado. Mas a Bíblia diz: incline-se para o Espírito. Quem se inclina para a carne vai se contaminar. Quem se inclina para o Espírito vai se santificar. E quem se santifica permanece de pé. Permanece de pé. O verso 9 diz também que eles colocaram o Senhor à prova. Está no versículo 9. Não devemos pôr à prova a paciência do Senhor. Botar Deus à prova. O povo de Israel falou contra Deus e contra Moisés. Eles reclamaram contra Deus de ter tirado do Egito para estar naquele deserto, contra Moisés, que era apenas alguém que Deus colocou à frente para guiar, e eles falaram contra. Eles chegaram ao ponto de dizer: nós não suportamos mais este pão vil, nós estamos cansados dessa comida horrível. Eles estavam criticando o maná que Deus mandava todo dia de graça para alimentar eles, para cuidar deles. Nós não aguentamos mais esse pão. O que a gente vê aqui, amados? Ingratidão. De uma forma muito enfática, ingratidão para com Deus. Eles falaram mal contra Deus, eles incitaram a ira de Deus por causa da ingratidão. A gente tem que ter muito cuidado com o sentimento de rebelião. Deus leva muito a sério a questão da rebelião. A Bíblia compara a rebelião ao pecado da feitiçaria. Isso é pesado demais, é forte demais, porque a rebelião é ingratidão contra Deus, é falar mal de Deus. A rebelião, ela põe o Senhor à prova, porque nós vamos contra a autoridade que Deus estabeleceu. Quando eles foram contra Moisés, eles foram contra Deus, porque quem era Moisés? Autoridade de Deus. Quem é que dá autoridade? Deus. Então, quando um filho se rebela contra os seus pais, eles estão se rebelando também contra Deus, porque quem deu autoridade a papai e mamãe? Deus. E tem muito filho aí achando que pode mandar no pai e na mãe, e às vezes manda porque também papai e mamãe não exercem a sua autoridade que Deus deu para colocar o filho no lugar que ele tem que estar. Então a rebelião é um sentimento, amados, que a gente precisa vigiar, sabe? Cuidado quando você falar mal de uma autoridade, mesmo que essa autoridade seja corrupta. Mas a Bíblia diz: ore pela autoridade e respeite a autoridade, obedeça a autoridade, porque nós não reconhecemos a pessoa, nós reconhecemos a autoridade sobre a pessoa. É aí que Deus valoriza na vida do cristão, que respeita a autoridade. Quem respeita a autoridade não se rebela. Papai e mamãe pode até de repente não estar fazendo ou realizando aquilo que eu gostaria que ele realizasse, mas eu respeito a autoridade que ele tem e eu vou obedecer por causa da autoridade. Às vezes a gente obedece não simplesmente só porque a gente ama, mas porque a gente respeita a autoridade. E quando a gente não respeita a autoridade, a gente põe o Senhor à prova. E para encerrar, amados, verso 10 é até um tema aqui para o mês da gratidão. E não vos entregueis à murmuração. Como eu já falei aqui, a murmuração é uma afronta à bondade do Senhor, à graça do Senhor. É afirmar que Deus não sabe o que faz, é afirmar que Deus faz mal feito. Isso é murmuração, porque Israel murmurava: por que que Deus nos mandou nesse deserto? Lá nós tínhamos alho, lá nós tínhamos cebolas. É, mas era escravo, não era livre. Então eles estavam murmurando contra a bondade de Deus. Quando a gente murmura, a gente está reprovando a Deus, amados. E por isso Deus nos ensina a sermos pessoas gratas. Mas isso nós vamos tratar mais no mês da gratidão. Então, queridos, não receba essa palavra como uma cajadada, porque essa palavra é para mim também. É uma palavra de despertamento para nós. Porque nós, pastores, apreciamos muito mais pregar sobre bênção, prosperidade, sobre milagre e tudo mais, mas de vez em quando a gente precisa parar para pensar, para refletir, para olhar dentro de nós mesmos. E a luz da Bíblia, não a luz de uma imposição pastoral, não sobre uma imposição da igreja, mas a luz da Bíblia trazendo luz àquilo que faz a gente enxergar e perceber. Eu preciso ter alguns cuidados na minha vida, porque eu não quero cair, eu não quero me prostrar novamente, eu não quero voltar ao antes, eu quero continuar firme na presença do meu Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.